Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu sempre fui nerd, desde pequenininho. Aqui é Carlos Voltor e eu jogo pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. É. Frenético. Aqui é o Tucano e eu não sou nerd. Não, embora minha mulher diga que eu seja. Tá bom. Aqui o JP e eu tentei, cara, mas não teve jeito, não. Aqui é Azaghal e o Tucano está em negação. É, galera, juntamos aqui um timaço de nerds pra falar sobre nerds. Isso é um meta-nerdcast, será? Poderíamos chamá-lo assim? É uma pauta que todas as pessoas falam há muito tempo. Como vocês têm um podcast nerd e nunca fizeram um episódio sobre os nerds? Vamos mergulhar nesse universo, contar as nossas histórias nerds e tentar decifrar por que, que o Tucano não acha que é nerd até hoje. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Estamos muito felizes, Azaghal, porque este Nerdcast é um oferecimento de Big Bang Theory, rapaz. É verdade, começamos o ano com o pé direito já. Pé direito na porta, mão esquerda na cara. Alguns nerds mandaram e-mails no Nerdcast passado, né, de 2008, retrospectiva. Como vocês não falaram de Big Bang Theory? Está aí, rapaz. Nós estamos com um Nerdcast especialíssimo sobre o universo nerd. Nós vamos contar as nossas nerdices, né? Impressionante. Outras nem tanto. Mas é interessante que é um programa que traz a origem nerd de muitos participantes. Sim, é verdade, né, cara? E como não poderia deixar de ser um mega oferecimento do primeiro sitcom só para nerds, Azaghal. Pode isso? Os nerds estão com tudo. Agora temos o nosso sitcom. O deles, ainda não tem o nosso. O nosso é em breve. Ai, muito bom, cara. Você não deixe, não perca tempo, cara. Big Bang Theory está à venda, a primeira temporada em DVD nas lojas do Brasil. Eu vou ser sincero, como eu disse no programa, eu não assisti, porque mentir, não teria porquê, mas todo mundo que fala comigo me cobra de eu não ter assistido e fala que é muito bom, muito bom. Muito bom, Azaghal não viu. Tanto que Silvio Santos, eu tô dando de Silvio Santos, né, cara? Eu não vi. Minha filha, eu vi a primeira temporada toda, achei o máximo, muito bom, cara. Sou mega fã do Sheldon. Umas coisas que eu vi de relance na TV a cabo, no canal e tal, sempre que eu mudava e tava passando, eu deixava. Eu achei muito legal, mas não assisti. Ah, muito bom, muito bom. Sheldon Forever. E não deixe de ver, cara, que já está passando a segunda temporada na Warner Channel no Brasil. Todas as terças às 20 horas. Não tem por que perder. Compre o DVD da primeira temporada, assista a segunda, seja feliz. Mais algum recadinho, Azaghal? Tem um recado, nós estamos de férias, mas o blog não está totalmente morto, apenas hibernando. E sim, essa semana tivemos um mega boga vídeo de um making off do Natal dos Correios, do Correio do Natal. Papai, e as pessoas adoraram aquela toscaria. Também editado pelo Anderson Gaveta com sua maestria e profissionalismo. Eu fazer o meu personagem de estar sem graça. Ai, cara. Ah, sim. Foi tudo armado, né? Ah, é tudo fake, cara. Excelente ator. Os cachorros são adestrados, o André também, tava tudo esquematizado, cara. A gente fez aqueles 10 takes em 5 takes. É? Ah, muito bom. Se você quiser ter vergonha alheia de mim, cara, essa é a hora. Vá ver o videozinho lá no Jovem Nerd. Fica aí no link do post deste Nerdcast. E já que falamos de muitas nerdices, por que não comentar que vem aí no final de janeiro a Campus Party, certo? Sim. Segunda edição. E nós estaremos lá, Azaghal! Só estaremos mesmo com tudo pago. Ó! Espetacular. Eu não vou a lugar nenhum mais que eu tenho que pagar alguma coisa. Ai, vamos palestrar e eu vou participar de um campeonato de rock band. Olha só que espetacular. Calcule que teremos mais vídeos ridículos, né, durante o final do ano mesmo. Então, se prepare aí, a gente avisa com mais detalhes nas semanas seguintes, certo? Certo. Primeiro e-mail, Daniel Albino, 25 anos, Rio de Janeiro. Direto ao assunto, acabo de ouvir o meio Nerdcast, meio RapaduraCast, com a retrospectiva de 2008. E gostaria de adicionar algumas informações. Vocês lembraram de citar os soldados da Primeira Guerra que faleceram ano passado, mas não citaram dois soldados da Segunda Guerra que também se foram e eles se tornaram famosos pelos momentos importantes, cara. Como, por exemplo, o Raymond Jacobs, que foi o soldado americano que alegava ser o último vivo que ergueu aquela bandeira americana no Monte Surubate lá na, durante a Batalha de Iwo Jima. Lembra do... Quem viu os filmes do Clint Eastwood? A foto é famosa. Ah, a foto é famosa, mas o detalhe é que ele não foi o cara da foto, porque a foto foi feita depois. Sim. Os caras hastearam a primeira bandeira, não tinha ninguém lá, depois alguém pediu pra guardar, algum general pediu pra guardar a bandeira de souvenir, aí os caras levaram a bandeira reserva e quando subiram a bandeira reserva, o cara, tum, clicou a foto. Tem aí a foto famosa no link, clique aí no post. Tem gente que essa foto é fake, assim, né? Não que seja fake, mas ela foi montada, né? Mas tem filmagem deles subindo a bandeira. Mas de repente eles falaram, ó, vai desse jeito, não sei o que lá, agora encaixa. Ah, não sei, é bem possível, mas isso acontece, né? Lembra daquela foto famosa do marinheiro beijando a mulher nas ruas de Nova York depois do fim da guerra? Uhum. Foto famosíssima da vitória americana, né? Aquilo foi montado também, né? Desde sempre manipulado, né, cara? Não tinha Photoshop, mas tinha gente ganhando dinheiro pra fazer pose. E também morreu o Mikhail Petrovich Minin, o primeiro soldado soviético a entrar no Reichstag, o edifício sede do governo alemão, né? Durante a Batalha de Berlim. E ele hasteou a bandeira soviética no topo do edifício. Muito bom. Que bizarro. Para variar, o esquadrão dele não tinha um fotógrafo, então não tem foto. Tempos depois, os caras foram lá, hastearam a bandeira e encenaram a foto pra sair nos jornais, né, soviéticos lá, a vitória sobre o Reichstag. Tem mais uma vez, tem essa foto também aí no livro. Ele tem que agradecer a Deus de ter armas, né, cara? Porra, tá reclamando que não tinha máquina pra bater foto? Diego Dias, 19 anos, Rio de Janeiro. Nerdcast 142 foi... É que ele tava nervoso na hora que ele escreveu. É. Que ele disse que o Nerdcast foi foástico. Mas eu acredito que ele diga que foi fodástico. Tá bom. Vai estar sempre entre meus favoritos a partir de agora. A união Nerdcast mais RapaduraCast só podia dar nisso. E acho que vocês conseguiram o que queriam. Eu mesmo já conheci o RapaduraCast. E aí, a partir desse momento, eu reescrevi porque ele tava muito nervoso, cara. Mas falam sempre de sobre filmes e sobre cinema. Eu nunca tinha dado chance a eles, embora goste muito de filmes. Mas desta vez, veja você, Diego, me senti obrigado, obviamente, para acabar de escutar o Nerdcast. Ih, tá complicado aí, você falou. Tô melhorando, mas tá, você que conseguiu que pegar? O que ele quis dizer é, ele até conhecia o RapaduraCast, mas não tinha ouvido ainda. Uhum. E dessa vez ele ouviu, porque ele queria terminar de ouvir o Nerdcast. Ah, entendi. A síntese é uma parada também que ela é foda, né? Assim, não... uhum. Aí continua. O RapaduraCast é ótimo também. Estou ouvindo eles a partir de agora também. É importantíssimo o uso do R no final das paradas. É, exato. Parece que não faz falta, mas faz pra caralho. R's no final, por favor. Mas nada se compara ao Nerdcast, é claro. Ora, bora. Não. Por favor, mais Nerdcast de nostalgia, junto com a senhora Jovem Nerd, meu amor, e a portuguesa. Isso, é claro. Ah, muito bom. Que Nerdcast de nostalgia a gente podia gravar? A gente já gravou tantos. A gente tem um Nerdcast é semi-nostálgico, mas ele é muito agressivo, né, cara? Ele tá na reserva. Ah, é verdade. Uma queimação de filme foda. Deixa ele na reserva por enquanto. Que a gente gravou com elas, né? Gravamos com elas, sim. Mas as pessoas podem até mandar sugestões de temas, né? E de coisas. Eu algum dia tenho mais uma ideia genial, mas até lá. Wilson Cursino, de Nova York. Olha só, que beleza. Fala, seus nerds. Sou arquiteto de software e trabalho no governo de Nova York. Já ouço o seu podcast há algum tempo e sou grande fã de vocês. Continuem fazendo um bom trabalho, blá, blá, blá, blá. Você sabe o que tá precisando, cara? O quê? Comprar uma memória SD. quê? Você vai pedir pra ele mandar? Pode, bota no envelope. Junto de um cartão de Natal, de aniversário, que seja. É excelente, é verdade. Lá é baratinho, cara. É muito, né? Nada. E ele continua aqui. Há um mês atrás, a minha cabeça explodiu. É. Quando eu estava voltando pra casa e vi na garagem do meu prédio, pasmas HU, um DeLorean! Caralho, cara. Meu Deus! Isso é um paratrada. Tu chega na garagem do prédio e as fotos mostram que a garagem do prédio dele é um negócio assustador, cara. É, é sinistro. É gigante, cara. Gigante. Parece, sabe, Highlander. Pois é, ele fala que o mais estranho é que ele está no mesmo lugar desde então. Eu já falei com quase todo mundo no meu prédio e ninguém sabe de quem é o DeLorean. Caralho, cara, como é que aparece um DeLorean no prédio do cara? Segundo o porteiro do prédio, esse carro foi deixado por um morador de um apartamento que ele tinha acabado de comprar. E desde então nunca mais voltou ao prédio. Será que o Emmett Brown deixou o DeLorean pro Marty McFly usar no futuro? Queria muito conhecer o dono do carro e pedir pra dar uma volta. Mas, para ser preciso, eu só queria acelerar até 88 milhas por hora. Muito bom. Bem, nesse caso poderia acontecer três coisas. Um, ser preso por excesso de velocidade, que em Nova York o máximo permitido é 55 milhas por hora. Dois, não acontecer nada. Improvável. Ou três, ser mandado de volta pro futuro. É, muito bom, cara. Cara, e olha, ele mandou as fotos para provar a verdade. Olha lá o DeLorean, vai ali no link do post. Fantástico. E você vai ver o DeLorean verdadeiro, cara. Último e-mail, Edgar Bilharino. Eu tinha um amigo que chamava Milharino, o apelido dele. Tinha um queixo gigante. No Netcast 90, qualquer coisa, deve ter sido aquele de trabalho, né? Eu só trabalho aqui. Uhum. Vocês disseram que o Sr. K sofre de uma maldição de não passar o Natal empregado. É verdade. Eu acho que ele pergunta aqui, né, se o Sr. K passou o Natal de 2008 empregado, né? Ah. Temos que ligar pra ele pra saber, né, cara? Vamos! Alô, alô, alô. Sr. K, que prazer. Meu amor, tudo bem? Como é que o senhor vai? Como foi de Natal, de Ano Novo? Encheu o rabo de peru esse ano, né? Não, esse ano eu evitei as aves. Eu fiquei mais com os suínos. Enchi de linguiça. Que ótimo! Encheu de linguiça lá, não. Linguiça, farofa, lombinho, todas as coisas cilíndricas, né? Uma merda. Pensando bem, uma merda. Né, cara, isso aí. Mas então, nós recebemos um e-mail do nosso ouvinte Edgar, e ele perguntou daquela maldição que você sofria de sempre passar os natais desempregado. É, tá rindo, né? Nós estamos rindo porque nós estamos esperançosos. Então a pergunta é, Sr. K, em 2008... O senhor passou o Natal empregado? Passei o Natal empregado. Tem que botar a musiquinha de história. Olha aí, que pariu! Música do rock chegando lá, na estátua lá, pulando, tem uma roupa. Chega, acabou. Isso é uma vitória, caralho. Isso é uma vitória, cara. É, rapaz, tá vendo? Quebrando um tabu, né, cara? Quebrando uma maldição. Diria até quebrando paradigmas. Mas olha só, eu tenho uma observação a fazer quanto a isso. Observe. Sr. K, ok, passou o Natal empregado. E o Ano Novo, Natal e o Ano Novo, vale. Olha! Você continua empregado hoje. Eu loucura isso, cara. Pra você ter uma ideia, eu vou ter férias remuneradas. Excelente. Isso pra mim é uma lenda, sacou? É a lenda. É quase um sonho inatingível, né? É, exatamente. Mas eu soube, Sr. K, que você encontrou um revés no seu trabalho. Ai, meu Deus. Olha. De repente, um funcionário da mesma instituição onde o Sr. K trabalha, que era mega fã do Nerdcast e de Sr. K, descobre, a lenda está trabalhando aqui no mesmo recinto do que eu. É verdade? É verdade, é verdade. Calma aí. Você tem um fã no seu local de trabalho? É. Mas ele já te assediou? Como é que é? Já. Vocês almoçam juntos todo dia? Não. Ele... Não parece uma pessoa, não conheço ele assim profundamente, mas ele mandou dois ou três e-mails pro e-mail interno do escritório, né? Olha isso. Aí eu tive que ligar pro ramal dele e falar, ó, legal, bacana, mas não faça isso porque ainda é um trabalho, é um lugar sério. É uma instituição centenária, as pessoas podem entender. Somos todos vigiados, nossas ligações são gravadas, nossos e-mails são lidos. Que ótimo. Nossos logs de web são todos guardados por 2 anos. Então... Olha só. Agradeço o carinho, mas evite. Por quê? Eu quero chegar no ano que vem empregado. Claro. Mas ele nunca fez nada... Ou deixar bombom na tua mesa, essas coisas? Não. Eu acredito até que eu fui um pouco ríspido. Se ele estiver me ouvindo, eu peço desculpas agora. Mas... Olha só. Ambiente de trabalho. Não dava. Entendeu? Não dava. Não tinha ele sabe que você mora a 3 minutos do trabalho? Ah, olha só. Cara, praticamente todo mundo sabe naquele escritório. As pessoas olham com um certo rancor, sabe? Ele sabe que você vê o escritório da janela do seu quarto? Isso eu não sei. Algumas pessoas sabem, todas não. Será que alguém no seu trabalho, sem querer, já olhou pra sua janela e te viu pelado no quarto? Não, porque a janela é alta. Mas de cueca na varanda, certamente. Carlos Voltor, me explique o que é pedra, papel, tesoura, lagarto e espada. É a melhor forma de se jogar, na qual dificilmente isso vai acontecer um empate. Tesoura corta papel, papel cobre pedra, pedra esmaga lagarto, lagarto envenena Spock, Spock quebra tesoura, tesoura decapita lagarto, lagarto come papel, papel desaprova Spock, desprova Spock, Spock vaporiza a pedra e pedra quebra tesoura. Que pariu. Caraca! E se dois botarem Spock? Aí dá empate! Aí dá uma homossexualidade vulcana. Tucano, posso fazer aquele histórico? A etimologia da palavra nerd? Aí lá vem. Eu acho que vale a pena, até porque hoje em dia já tem alguma confusão em termos da palavra nerd, porque já tem algumas outros tipos de nerd, né? Sim. Seria os geeks. Exato. E os dorks. Dork. Tem que diferenciar esses três assim, né, Guilherme? É, bom... Desses todos eu ainda prefiro a dos Simpsons, que era Caxias. Caxias, é verdade, a tradução. A tradução daquele que o homem vai pra faculdade, né? Ele fica exatamente, no quarto dos Caxias. A palavra nerd é lenda, né? Você não sabe de onde vem nerd. Tem várias possibilidades. Tem o livro do Dr. Seuss, aquele que escreve livros infantis, o Grinch, Horton e os Who's, etc. Ele não descreve exatamente não o nerd. Não descreve, né? Mas a palavra, ele é, ele usa, mas ele não descreve o que é o nerd. Ele bota como um ser estranho, né? Exato. Ele teria um ser estranho pro um zoológico dele, alguma coisa assim. Mas ele não descreve. Descreve as características desse ser, né? Exato. Tem um livro do Philip K. Dick, grande mestre da ficção científica, em que ele falava, se refere às pessoas que estudavam mais do que festejavam, como nerds, que seria a palavra drunk, bêbado, ao contrário. E como K, com K-N, é mudo em inglês, né? Se você botar knerd, então a palavra seria nerd. É mais um desses... possibilidades. E a última, que é a mais bizonha, é crachar dois pesquisadores da Northern Electric Research and Development, que era a parte de pesquisa da companhia Northern Electric do Canadá. Que pesquisava exatamente o quê? Sei lá, porra. E ele chamava... Os caras deveriam ser bons, então, né, cara? Os caras tinham o crachá lá, N-E-R-D, nerd, né, cara? Que era curioso. Pois é, mas aí agora tem essa diferenciação, né? Que eles aqui estão chamando os nerds os caras que têm um comportamento antissocial, independente do que o cara goste ou não. Que tem uma capacidade acima da média, mas que não tem um comportamento social padrão. Aí eles estão com os geeks aqui também, né? Aí você diz eles Estados Unidos, de... né? Que você está nos Estados Unidos. Os geeks seriam os caras que são mais focados na parte de tecnologia. Sim. Eles até usam uma frase aqui famosa de que, pô, os geeks são os caras que você vai sacanear enquanto tá no colégio e vai trabalhar pra eles depois. Exato. E depois... os dorks, que são só a galera estúpida mesmo, que não se mescla com ninguém por ser estúpido, né, cara? Estúpido em que sentido? Estúpido, ser só uma pessoa meia mesmo. O nerd é aquele cara que, por interesses próprios, opta por não ter um convívio social padrão. E o dork é aquele que não consegue, é aquele que é bobalhado mesmo. Mas que pro cara normal acaba misturando os dois. O cara que não sabe ver a diferença entre as pessoas acaba jogando tudo num balaio só. Então é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, só que tem a diferença. Se você for ver, existe a diferença na pessoa, né? Dork é o melecão, né? Melecão. É, exatamente. Nada faz. Exatamente. Nada faz. Falando de geek, hoje em dia a gente tem uma empresa aqui que se chama The Geek Squad. Ah, sim. Porra, os caras hoje são uma mega corporação aqui, cara. Pra quem não sabe, os caras são especializados justamente em dar assistência às outras pessoas. Assistência em quê? Em montar o teu computador, em configurar o teu computador. Então eles têm um help desk pra isso. Eles vão na casa da pessoa. E além do computador, o cara que comprou uma televisão e um home theater de última geração. Não tem a menor ideia como é que liga aquela porra, como é que monta aquela porra. O cara vai na casa e faz a instalação da parada. E os caras estão ultramilionários. Caraca, que maneiro. Tem milhares e milhares de pessoas trabalhando pra eles, cara. Nós, inclusive, chamamos Blue Hand, mas ele não pôde, porque ele é mais uma espécie diferente. Porque aqui não temos diferença de espécies de nerd. E o Blue Hand, ele justamente é essa parada do geek. Ele não é ligado em Star Wars, Senhor dos Anéis e essas exatamente coisas. Exatamente. Ele é, cara, computer guy, sabe? Uma vez o Azaghal conseguiu destruir a BIOS do computador dele. Não consegui. Como é que eu matei, foi? Matei, eu tirei a alma do computador, né, cara? Não tinha como consertar. E aí eu falei, fudeu, sabe? E aí eu levei pra casa dele e ele, sei lá, botou uma chave de fenda não sei aonde, deu um choque, sabe? E ele ressuscitou o computador, cara. Como Frankenstein, sabe? Minha bateria do carro, você falou isso, eu lembrei agora. A bateria do carro morreu na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Aí eu encostei o carro ali do lado, num lugar muito deserto, muito fodido. Tava eu e mais umas duas pessoas dentro do carro. E nisso pintou um malandro que parou do lado e perguntou se eu tava precisando de alguma coisa. Eu falei que a bateria tinha morrido. O cara se prontificou dizendo que era eletricista. Eu falei pra ele que não tinha cabo de chupeta, não sei o que, nem o cara também, na hora. Para. Essa história tá ficando sinistra, cara. Não tem nada anormal na história. Cabo que dá chupeta no carro, pô. Que tem de anormal nisso? Tá bom, vai. Mas enfim, o cara segurou a bateria no peito do carro dele, meteu uma chave de parafuso ligando a bateria dele a um polo do meu carro e uma outra chave de uma pro outro. E falou, liga aí o carro. Eu falei, você tá maluco? Cara, tu vai pular lá na lua, né? Mas não, cara, virou e o cara falou, não, isso não dá choque não, pode ligar. Como é que virou mesmo, cara? Macho pra caceta, bicho. A chance de eu fazer isso era zero, cara. O cara não é nerd, o cara é eletricista, porra. Pô, mas mesmo assim, e aí, tu deu um cascalho pra ele depois? Não, nada, deu muito obrigado. Caraca! O cara tava numa boa vantagem, pô. Let's get those nerds! Nerds! De vez em quando, a gente faz umas entrevistas e as pessoas ficam querendo que a gente defina o que é o nerd, né, Azaghal? Quantas vezes a gente já teve que explicar? Ah, eu já cansei, cara, dessa porra de nerd. Qual é a diferença de um nerd pra uma pessoa normal? Sou um jornalista e não entendo nada disso, me explique, né? A gente acabou chegando à conclusão, depois de muitas entrevistas, que o nerd é o cara... Ele é um colecionador. Colecionador de chaveiro, de moeda, é nerd? Não, pô. Cara, ou ele é um nerd ou ele é um idiota. É preferível que seja chamado de nerd, né, cara? Ele gosta de se aprofundar nos assuntos. Ele gosta de saber um pouco mais. E ele gosta de expandir a sua imaginação. Ele gosta de coisas que não fazem parte do cotidiano. Gosta de imaginar, gosta de pensar, de conjecturar. Que pariu, sou nerd. Eu achei que não era nerd. Para tudo. Eu achei que a gente ia levar o programa inteiro pra no final o cara chegar a essa conclusão. Não, mas pô, o cara com 5 minutos já tá fazendo a conclusão. Achei que essa ia ser a graça do programa. No final o cara falar, eu sou... Let's get those nerds! Nerd! Ok, separou, né, o nerd do resto da galera. Pessoas que veem... Ih, está passando um filme, Senhor dos Anéis, será que é bom? Cara, Senhor dos Anéis é muito isso, né? Porque assim, quem não é nerd chega e fala assim, cara, é um filme muito chato. Eu conheço 500 pessoas que não conseguiram ver mais do que meia hora do Senhor dos Anéis. Pode crer. Porque o Senhor pode dos crer. Anéis é uma obra escrita e dirigida por dois mega nerds, na verdade mais, né? Do Peter Jackson e o Tolkien, principalmente, são os grandes geeks. O Tolkien, cara, o cara passou a vida inteira escrevendo sobre um universo que estava na cabeça dele, o cara criou línguas, que é mais nerd do que isso, cara. O Tolkien era um mega nerd. É, ele era um nerd com muitas drogas, né, cara? É isso que eu ia falar, cara. Ele, porra, ele podia ser nerd ou hippie, né? Não, mas o hippie é a galera que gostou dos seus anéis depois, né? É, e ele foi pra guerra. Ele não podia ser hippie. Faça amor, não faça guerra. Que conclusão, né, cara? O Senhor dos Anéis é um negócio interessante mesmo, como tu tava falando, e tem outra. Quem é nerd, é impossível não ter lido o Senhor dos Anéis. O cara não pode ser nerd e não ter lido o Senhor dos Anéis, só ter visto o filme. Ah, mas tem muito aí. Não é verdade. Gente diz. Não é um nerd verdadeiro. Falou, o nerd verdadeiro é aquele que quer se aprofundar nas coisas. É, o cara que não leu o Senhor dos Anéis não pode ser considerado. O cara pode até ter visto o filme, gostado do filme e falar, ah, pô, agora eu sou nerd. Não, mas ele não pegou depois que viu o filme e foi ler o livro. Não, mas então, existe todo um processo. E carimbou mesmo se o cara leu o Silmarillion, né? Aí fechou. Aí carimbou. Eu tô ficando cada vez mais preocupado. Afinal de contas, eu tenho uma reputação a zelar, cara. Reputação de quê? De bêbado? De pirâmide de latinha. Essa é a reputação que presta. O Tucano, então, é um daqueles casos que pode ser lido de frente pra trás e trás pra frente. Nerd drunk, estilo Mussum. Sabe? De frente pra trás também. Palígrafo? É, existe uma palavra pra isso. Isso é coisa de nerd, né? É verdade. Só é nerd quem foi direto no Google pra descobrir se é ou não é. Let's get those nerds! Nerds! Nerds! Que tipo de nerd você é, Azaghal? Então, jovem nerd. Há muito tempo atrás, quando o jovem nerd era apenas um blig. Um blig. Eu fiz uma classificação com 4 tipos de nerds que eu achava verdade. Que tinham na época. Fez sucesso. Que era o nerd clássico, o jovem nerd e o caquinho, podem se enquadrar nisso. Nerd clássico? É. O que seria o nerd clássico? São dois bobocas como vocês, cara. Tá bom. Eu lembro que tinha o nerd que não sabe que é nerd. Ah, sim, verdade, acontece. O Tucano poderia se enquadrar nisso, por exemplo. Tá aí. Em negação, daqui a pouco ele começa a aceitar. Já aceitou, na verdade. Já foi. Aí ele vira o nerd resignado. Mas o senhor M, por exemplo, nosso sogro, ele é um nerd que não sabe que é nerd. É verdade. Tinha uma outra categoria que eu não me lembro agora, e tinha um nerd bizarro. Que é o cara que é nerd, mas ele tem vida. O Tucano pode ser um nerd bizarro também. Ele pode. Ah, e o JP também pode, o nerd que joga futebol. O JP joga futebol? Isso, cara. Eu, no momento, tô com um problema no joelho, mas já fui um grande zagueiro, cara. Ainda jogava direitinho o basquete. Jogava bem. Uma vez eu fiquei suspendido na lagoa. Basquete, eu fui um grande armador. Porra, era o JP era o Monsanta, cara. O Monsanta da Zona Morta, malandro. Mas hoje, assim, eu vejo que existem milhões de tipos de nerd, né, cara? Exato. Na verdade, sabe o que é isso? É porque as pessoas ainda fogem do estereótipo de ser chamada de nerd. Então o cara fala, não, eu sou geek, eu não sou nerd, eu gosto de tecnologia, sabe? Todos são nerds, cara, não tem essa. As pessoas ainda têm um preconceito com o nerd. É porque antes era algo bem pejorativo, né? Ser chamado de nerd, ser um nerd. E hoje mudou a coisa, né? Você nerd... ficava se sentindo mal, já? Bem nerd, quando alguém falava assim, seu nerd. É... Nerd. Falavam isso pra você? Não, nerd merda horrível, né? Ninguém fala. Mas peraí, qualquer coisa seguida de merda... É, exato, é uma merda. Seu cometa merda. Que horror. Pô, tu fica sentindo o escória, né? Caramba. esse negócio de ser zoado por ser nerd, tava na escola, né? Altos tempos de Ninja Gaiden e essas coisas, videogame, não pode desligar, tem que jogar a noite inteira. Aí eu cheguei de manhã e falei pro meu amigo nerd também, que hoje virou um engenheiro do ITA, falei, zerei Ninja Gaiden. Aí ele, puta que pariu. Aí chegou um cara que era federado em futebol e natação e vôlei e tudo. Caraca, mas já falando de videogame, porra! Aí, cara, eu e ele abaixamos a cabeça. Então esse tipo de, né, escrotização a gente sentia, né? Eu me senti culpado de ter falado sobre videogame. Eu falei, é, realmente. Esse cara, se fosse nos Estados Unidos, seria o quarterback, né? Exato. Capitão da equipe. Exato. Eu achei que ele tinha razão, que falar sobre videogame às 7:30 da manhã era já um absurdo, né, cara? Ele tinha razão. É um absurdo. Ele tinha razão, cara. Não tem problema. Não tem problema nenhum, porra. Pô, mas eu tava contando o que eu passei a tarde inteira zerando Ninja Gaiden e tinha que caraca, contar. Você cara. Olha, tem mais problema aí, cara. Eu recomendo tu procurar um psicólogo. Por quê? Eu sou normal hoje. Cara, você devia ser insuportável. Ah, passar o dia inteiro falando Ninja Gaiden, tu devia viver no mundo videogame, cara. Não. Tu reclama do Almondeg e da do Box, cara, tu devia ser pior. O quê, porra? Não, cara. Ah, porque você devia ser... Ai, puta que pariu. Mas o que, que eu vou conversar com um cara que joga videogame? Vou conversar com novela? Não, coisas da vida. Mas foi tão traumático isso, acho que foi por isso que tu deixou o cabelo crescer e tentou jogar futebol, não foi? Olha só, cara. Ah, soltando os podres. Ele disse que caiu no momento. Caiu o movimento nerd. Caiu o movimento é foda. Da onde tu tirou essa que eu tentei jogar? Eu lembro de um vídeo que foi feito numa das viagens lá de colégio, que você tava de cabelo comprido e jogando futebol com a galera lá da viagem. Cara, isso é porque é o seguinte, no segundo grau, cara, ou você é escrutizado ao máximo, porque adolescente é muito pior que criança, né? Ou você tenta se enturmar. Então a gente viajou, viagem de colégio. Aquela galera toda, tcharelel, tcharelel, e eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que tentar me enturmar. Então fui jogar bola pra ser menos zoado. Lado, né? O cara pelo menos jogou bola. Se ficasse lá, sabe, sentado na, do lado da piscina, de roupa, de calça comprida. Mas sempre dá merda, cara. O cara sempre leva uma bolada no saco, sempre cara cai de mau jeito. Pô, alguma pataquada esse jeito faz. Ah, cara. Não, lógico, eu pisei na bola, caí, óbvio. Sempre tem essas porra. Vem cá, tu não tem como deixar o cabelo crescer do dia pra noite, cara. Não, eu deixei o cabelo crescer porque eu queria ser radical, né? Porque eu tava... A tecnologia do aplique ainda não tava desenvolvida. A Zagal também deixou o cabelo crescer porque queria ser radical, mano. Ele era cara, a questão cara, não é que ia ser radical, cara. Ficou eu queria. Muito radical. Eu queria. Agressivo, cara. Eu queria, assim como todos os meus amigos, eu queria botar medo nas pessoas. É simples assim. Olha, se o Azaghal tivesse 16 anos hoje, ele ia deixar o cabelo crescer, só que ao invés de usar ele solto ou preso igual o do Hurley, ele ia. Ele ia pentear e prender igual o do Snoop Dogg Dog, brother. E ainda ia pagar duas vadias pra ficar fazendo trancinha no cabelo dele. O cara tá falando, eu achando, mas ele viu duas velhinhas mudarem de calçada quando me avistaram. Isso que eu quero tentar entender, por exemplo, eu não tinha como escapar, meus desenhos de caderno infantil, nave, monstros, magos, essas coisas. Agora, pro Azaghal, que era um cara que se passava por sinistro na escola, exatamente passava, o... Não, eu era sinistro. Se você falasse isso pra mim na época da escola, se passava por entrar na porrada. Mas então, de quando é que você... Quando é que o espírito nerd baixou em você? Quando, o que, que te fez gostar de RPG ou de quadrinho? Não, eu tava pensando sobre isso. Jogando. Pior foi isso, a influência negativa do Tucano e do JP, cara. Olha só. Caraca, olha isso. Presta atenção. Olha o momento de transição. Eu estava no Notre Dame, nos jogos de inverno, verão, sei lá o que, entre colégios, roubando o bandeirão do time do Notre Dame, preparando para a porrada, e aí veio o Tucano e o Coelhinho Bossa Nova e falaram assim, aí, vamos jogar RPG lá na casa do JP, vamos jogar MERPs. Nossa. Aí eu, pô, por que não? Nesse momento, a minha vida mudou, cara. Olha só! Foi a primeira vez que eu joguei RPG, o João Paulo já me emprestou uma revista de X-Men, pronto. Caraca! Tá vendo só? Me sinto até mal nesse momento, eu vou dizer. Quando a gente tava na sétima, oitava série, a gente fazia filmes. Mas quem faz filme também é meio nerd, né? Claro, lógico. Totalmente, né, cara? Fazer filminho caseiro, essas porra. Depende do filminho caseiro que você quer. Pois é. Se for o Batman, por exemplo, pô, não pode classificar. Não, mas era filme muito nerd porque não tinha uma mulher no filme. É, claro. Óbvio. Uma vez eu consegui que duas meninas topassem fazer o filme e a gente não arrumou câmera. Ah, não acredito. Presta atenção, né? Carlos Volto está estudando cinema, né? A coisa que ele... Cineastra. Cineastra? É, mas tem cineastra com pederasta. Cineastra. Ah, tá. Não, pederasta também com... Não tem R, cara. Não tem R, né, cara? Caquinho sempre quis fazer cinema, sempre. Só que a mãe dele fala assim... Não. E ele, coitado, ficou indo de uma faculdade pra outra, até que ele, foda-se, vou fazer cinema. Então a gente tá fazendo cinema com Garcia Júnior, que é espetacular. Né? E aí, Caquinho me fala assim, eu participei de uma produção com 6 mulheres nuas em cena. Olha só isso, cara. Ai, meu Deus. Quem sacaneou Caquinho no colégio, toma essa agora, cara. Ai, ai. Como é que é isso, Caquinho? Foi você que propôs, você foi convidado também? Não, só entrei na parada de gaiato ali, tipo, tava precisando de alguém pra ajudar na produção da porra, foda-se. Ah, que ótimo. Aí, peraí. Olha o contexto, ele fez um filme onde tinham 6 mulheres peladas e ele foi convidado pra participar da produção da porra. Eu nem sabia de porra, não sabia de nada. Eu fui saber do negócio do filme lá, quando eu cheguei lá. E aí, as mulheres ficaram nuas e aí? Como é que foi? Vocês não perceberam que ele não tá querendo dizer, cara? Ele tá encabulado, cara, com essa história. Ele tá namorando dele. Agora, cara. Ah! Caquinho, só quero saber uma coisa, pra finalizar isso aí. Pode. Tu conseguiu esbarrar o cotovelo no peito de alguma? Let's get those nerds! Nerds! Nerds! JP, você também, né? Você que é um cara esportista. Cara que vai assistir jogo de futebol no estádio, cara. Não é qualquer um. Futebol americano isso. Também. Futebol isso. Americano também. Isso não tem muito a ver com ser esportista, viu? Novamente, dizendo aqui, deixando claro que se não fosse o meu joelho, ainda seria um zagueiro de primeira. Ai. Mas de qualquer jeito... Você jogava em que posição? Zagueiro, pô. Não, tá certo. 99% dos nerds que são esportistas ou jogam no gol ou na zaga. É, goleiro. Ah, mas eu era zagueiro tipo líbero, fazia cobertura das laterais. Olha só! Mais profissa. Mais profissa. Mas mesmo assim, a minha primeira experiência, assim, quando eu comecei a ver que, porra, de repente tinha dado merda, né? É que... Foi em Teresópolis, da moleque ainda. Conheci uma galera lá que era totalmente nerd. Fiquei amigo dos caras e tal. E comecei a me interessar. O meu primeiro interesse foi com coisas esotéricas e tal. Através da revista Planeta. Que e parada isso, assim. Era época meio que de Ghostbusters também. E a gente resolveu criar um aparelhinho pra caçar fantasma também. Olha! Caraca, cara! A gente invazia casas abandonadas assim, atrás de fantasmas. Coisas malucas desse jeito. Jeito assim. E comecei a me interessar por revista em quadrinho também, por causa dessa mesma galera. E daí foi adiante, né, cara? Foi adiante. Veio o Senhor dos Anéis, que eu li logo em seguida. O RPG pintou, eu devia ter uns 16 anos. Ah. Através de um amigo meu que fazia curso de inglês comigo e que já jogava. O irmão dele já jogava, mais velho. E tinha uns amigos que criaram até aquele jogo, um jogo de RPG nacional que eu esqueci o nome agora, era... Dagmar, exatamente. Ah. Os caras criaram esse jogo, eu até participei uma vez ou duas de alguns das sessões assim, de teste desse jogo. Olha só, que beleza. Mas o primeiro que eu joguei mesmo foi um jogo chamado Heroes Unlimited. Puta merda, cara, esse jogo tem uma história longa. Foi o primeiro que eu joguei, cara. Com a galera do colégio, eu convenci uma cabeçada do colégio a entrar na parada, acabou que do final das contas, ninguém gostou daquela merda, só eu e mais uns dois assim, E aí seguimos adiante, jogando outras coisas, mas foi por aí. Let's get those nerds! Nerds! Nerd! Tucano também foi a mesma coisa? Um amiguinho nerd que te mostrou uma revistinha, tararéu, essas coisas. O amiguinho nerd foi o Coelhinho Bosta Nova, né? Ah, é, porque depois eu mostrei pro meu irmão, né? Que até passou a gostar um pouquinho, mas hoje em dia nem gosta. Né? Meu irmão nunca gostou de revista de quadrinho, nunca foi de ler revista de quadrinho, nem muita coisa. Ele se interessou um pouco por RPG, mas também não era muito fascinado, não. Ele jogava lá pra passar o tempo e tudo mais, mas nunca foi aficionado, não. Você vê, mas pelo menos mostrou pro Tucano, mostrou pra mais uma galera. Você vê, a nerdice se espalha, é meio que um vírus, né, cara? Pega em um, pega em outro, vai indo, vai espalhando. E sabe que agora eu apresentei Lost pro meu cunhado, cara, e o cara ficou maluco. Ah, claro. Diga mais, me disse que até já assistiu os Nerdcasts sobre Lost, cara. Olha só. Tá vendo? Se você for ver, dificilmente um nerd se cria sozinho. Ele sempre tem influência. Ele sempre é influenciado por uma outra pessoa. Já era um semi-nerd, mas Caquinho foi o meu portal para os quadrinhos, né, cara? Caquinho tinha tudo. Tinha Homem-Aranha pra tudo quanto é lado e tal. E aí foi o Homem-Aranha 2099 que... Nossa, começou mal, hein? Eu já lia, mas eu li esporadicamente, não colecionava. Olha, as minhas primeiras revistas que eu tenho, assim, as mais velhas, compradas de... Porque depois, mais à frente, eu vim comprar, assim, lá naquelas porras de loja que vende revista antiga. E comprar algum. Mas as minhas primeiras compradas na banca, assim, são de 83, 84. Eu lembro muito de começar a ler com umas histórias que tinham, cara. Não lembro o nome da revista, mas que tinham histórias dos Novos Titãs, do Esquadrão Atari e Camelot 3000, cara. Foram as primeiras histórias, assim, de quadrinho. Camelot 3000 foi a que me fez gostar mesmo dessa porra. Camelot 3000 era foda. Eu cheguei até a ter encadernado disso. Que me fez gostar mesmo de quadrinho. E aí eu fui vendo os outros. Eu comecei com Conan. Minha primeira revista que eu comprei foi Conan. A minha também. Excelente. Ah, bom estímulo, né, cara? Violência, nudez. Porra. Eu tinha um amigo também que comprava Conan, já tinha até me mostrado antes, mas ele comprava Conan porque ele gostava de desenhar e ele usava as revistas de Conan como molde pra fazer desenhos, entendeu? Exatamente. É. Exatamente isso que aconteceu comigo. Até os 14, 15 anos, eu não fazia nada de nerd. Nada. Jogava futebol, era do time de handball no colégio, jogava basquete, que era alto e tal. A única coisa que eu fazia de nerd era desenhar. Uhum. E aí, o camarada que fez um curso de desenho, o professor dele chegou e falou isso. Compra a revista Conan, porque o traço é super legal, assim, anatomia é boa. E aí, eu comecei a comprar. Só tinha a Conan, até sair um crossover, Conan versus Wolverine. Famosíssimo! Isso é muito boa. Comprei e fiquei extremamente puto, porque eu gostava do Conan, e o Wolverine dá um pau no Conan. Essa revista, realmente, eu fiquei muito puto por causa dessa revista. Vou falar um negócio assim, da junção da vida nerd. O meu time de futebol que eu jogava em Teresópolis se chamava Fênix, por causa da Fênix Negra. E daí que vem, eu depois já vim me interessar pro basquete e vim torcer pro Phoenix Suns por causa do Fênix. Nossa. E futebol americano, que era o Phoenix Cardinals, que hoje em dia é o Arizona Cardinals, que eu sou completamente alucinado. Mas a origem é o Fênix Negra e o time de futebol, cara. Que ótimo. Tá bom. Maravilha. Olha aí, o nerd esportista. Let's get those nerds! Nerd! Nerd! Quando eu tinha 7 anos de idade, eu ganhei minha primeira prancha de fibra. A minha vida era pegar onda. Quando não tinha onda, ficava jogando futebol na praia também. Aí depois você passou a gostar de HQ, pintou de prateado e achou que era o surfista prateado por Ipanema. É mesmo. Aí eu conheci o skate. Aí era de dia na praia, de noite andando de skate. No colégio jogava handball, que eu era da equipe. Aí quando eu mudei pro Rio, a primeira vez que eu fui pegar onda, minha mãe me levou pra São Conrado pra pegar onda na Praia do Pepino. E você quase se afogou, né? Porque é acostumado em Santos que, pô, tem onda pra Playmobil, tu exatamente. Foi. Eu entrei na água, a primeira onda que veio, estourou na minha cabeça, eu tinha 12 anos, a onda me levou, bateu a prancha na minha cara, quebrei o nariz. Saí sangrando da água, do mar. Encheu a sunguinha de areia, não? E aí eu peguei meio trauma de pegar onda. Aí no Rio eu parei de pegar onda. Aí já comecei a deixar de fazer as coisas que eu curtia mais. Quando começou com uns 14, 15 anos, eu tava fodido de grana. Não tinha porra nenhuma pra fazer e tinha um nariz enorme. Isso queria dizer que, pô, com 14 anos é a hora que você começa a querer pegar a mulherada, né? Eu não pegava ninguém, né? Sem dinheiro. E com o narigão, velho, comecei a fazer o quê? Ou jogar RPG, né? Na casa do Azaghal. Que também não pegava ninguém. Aí eu ia todos os dias pra casa do Azaghal de skate, com a mochilinha, com a papelada toda de RPG. Aí eu comecei a ficar mais maluco ainda, porque além de jogar RPG, eu ficava fazendo RPG sistema. Ah, porra, quantos RPG? Todos os grupos que eu conheci de RPG, sempre tinha alguém que fazia um sistema novo, diferente. Meu querido, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Antes de conhecer o Dungeons and Dragons, eu e meus amigos inventamos o RPG, sendo que o RPG já tinha sido inventado, mas nós, baseados naqueles livros do Steve Jackson lá, do livro-jogo, nós inventamos o conceito de mestre e jogador sem saber que existia. Olha que nerdice, cara. E vocês criaram o GURPS e venderam pro Steve Jackson. Ah, a gente criou um RPG nosso lá e ficamos jogando no recreio na escola, sendo sacaneado até a morte, mas a gente se divertia. Mas peraí, como é que as pessoas te sacaneavam se elas não sabiam o que você tava fazendo? Cara, sabia que era um monte de gente. Caraca, junto. Você vê um bando de moleque sentado com dado, ficha, óculos. Puta, cara, não tem como não falar. Mas já, eles usavam dados, tinham os dados, usavam dados. Dados seis lados, né, cara? Então, era bem baseado na ficha. Aquela fichinha até simples. Porque, né, até porque esses livros você já usava dado nesses livros. A gente usava esses combatezinhos tirados do livro, mas o legal era o conceito de ter um mestre, entendeu? Que a gente nem sabia que existia. Aí a gente foi na feira do livro e descobrimos a caixa vermelha. Dungeons. Em cima do que o Caquinho falou, muita gente inventava sistema, porque, pô, entendeu que chegava à conclusão que aquele sistema inicial do D&D era um momento, né, cara? E aí tu pensava, pô, como é que eu posso jogar isso aqui de uma forma melhor? Aí hoje em dia eu desenvolver uns outros RPGs e tu não precisa mais fazer isso, né, pô? Tem também o nerd musical, que é o cara que é só MTV, pop charts, música. Você pegou isso na Wired? Não, a Wired fez uma ótima lista de nerds, é muito bom. Mas eu conheci um music nerd, cara, é uma coisa meio bizonha. É só música, vidrado, sabe tudo. Como assim sabe tudo? Ah, cara, o cara sabe o nome de 30 bandas que surgiram em 2008 que eu nunca ouvi falar. Quando ele ficar velho, ele vai comprar um sebo, né? Vai morar dentro do sebo. Ah, exato. O cinéfilo é um nerd. O cara que vai ao cinema toda, vê tudo, não é? É um tipo de nerd. Cult. Às vezes chato pra caralho. Tem uma galera que gosta de cinema que usa. Normalmente usa um tênis verde. Quando você vê um cara que usa cinema de tênis verde, fudeu, cara. O cara é super cabeça, adora ver Camilo mastigando, sabe? Aí é um. Cara. Não tem nada de errado ser cabeça. Mas cinema pra mim é o seguinte: você vê o filme, se divertiu ou não. O cara, exato, quando finalizando muito, velho. É coisa de nerd, cara. É, a iluminação desse filme não era tão boa, porque dá um. Ah, isso é uma parada que, tipo, é foda. Eu que tô fazendo cinema. Eu passei a estudar isso. Olha, mas o Kaki. É difícil pra caralho ver um filme hoje e não prestar atenção em certos detalhes, porque eu sei como é que é a mecânica da coisa. Quando é que é teu aniversário, Kaki? Tênis verde, certeza. Quando era moleque, eu tinha um tênis verde, verde abacate, horroroso, cara, horroroso. Que o malandro me roubou no ônibus, cara. O cara encostou em mim no ônibus com um canivete e falou: passa o tênis. Eu olhei pro tênis verde abacate, cara, e falei: tu tem certeza? Eu, cara, passa. Let's get those nerds! Nerd! Essa lista da Wired tinha o fanboy, que era justamente o mais parecido com o nerd classic, tipo, gosta de Senhor dos Anéis, Star Wars, é fã, né, de quadrinhos e tal. Só que no mundo nerd, o fanboy é meio pejorativo, sabia? Eu descobri isso. Parece rapaz alegre, né, cara? Pois é. Encontrei com o Didi aqui em Orlando no outro dia e ele mandaria que era um rapaz alegre. Eles chamam o fanboy aquele nerd que é bem chato, tipo, odiei esse Mortal Kombat vs DC porque não tem fatalities sangrentos, sabe? Cara, é o cara do Simpsons. Exatamente! É o dono da loja de quadrinhos do Simpsons, o gordinho, exatamente. É esse tipo de nerd. Bem crítico, bem chato. Tem muito nerd assim aqui muito! Nossa, muito nerd assim, demais. Mas normalmente, esse tipo de nerd, fanboy, ele não consegue desgostar de nada de Star Wars, por pior que seja. Não. Essa Sabe por quê? Porque na maior parte desses nerds, Star Wars teve uma influência fundamental, sabe, na nerdice do cara. Então, se ele algum dia falar assim, ah, Clone Wars é uma merda, ou não é muito bom, ele acha que isso vai tirar o fundamento nerd e ele vai se desfazer, sabe? Vai acabar. Ele não vai ser mais nerd a partir daquilo, porque acabou tudo que era... Toda a base nerd dele foi pro cara. Você pode ver, cara. Star Wars, o cara não consegue falar. Não sai, sabe? Ele fica... Não sai de falar. É, cara. Eu senti isso logo quando saiu o primeiro filme da nova trilogia. Que eu saí do cinema e liguei pra algumas pessoas e falei que tinha achado o filme uma merda. As pessoas meio que se revoltaram comigo, cara. Eu senti, pô, ameaçado, me senti ameaçado, cara. Sabe quem é assim? O nosso amigo Jovem Nerd aqui. Não, que mentira! Não consegue falar, não consegue. O que, que você achou do filme, do episódio 1? Eu achei... Olha só. É uma merda. Fala que é uma merda. É diferente. Let's get those nerds! Nerds! Nerds! Otakus são nerds também. É, o que que é isso? Eu, como compulsivo, já fui pesquisar na Wikipédia. Otakus, assim, eu não vou ficar falando o significado da palavra, mas é o nome que se deu aos fãs da cultura pop japonesa. Anime, mangá, essas porras. Ah, isso eu tô fora geral, cara. Vou te falar que isso eu tô fora geral. Não gosto de nada dessas porras. Eu parei no Spectroman, cara. Tô contigo, hoje eu já tô... Existem obras-primas em anime? Existe Akira? Existe... Não. Mas isso não faz parte dessa parada de otaku. Eles não gostam dessa parada de Akira. Eles não, sabe? Eles gostam dessa podridão. Cuidado! Vem cá! A base dos fãs desta porra é os... Olha só, cara. Esse Naruto, essa porra... Eu não consigo, sabe? Fico... O cara... O golpe do cara é virar mulher, cara. O golpe do cara é virar mulher pelada, cara. Teria que cair. Olha só, o David, o Aragão, tá a ponto de ficar estressado, bem como quando ele falou sobre a história do patinho feio, hein, cara. Mais um pouco, isso vai virar o patinho feio. Sim, esse é o universo de animes que tem insinuações homossexuais masculinas. Cara, insinuação homossexual tinha na entrevista com o vampiro que é light perto, cara. Caraca. Sim. Velho então, mas ele tá... Ele entra abraçado sem camisa, direto, fala pertinho. Cara, não, mas olha, isso é light. Teve uma que a do box eu tava assistindo um, que era assim, era o cara sem camisa, encostado de frente pra uma parede, suando, e tinha um cara atrás que tava fazendo uns movimentos. E os caras assim, sabe? Aí quando a câmera vai pra trás, o cara tá botando um espartilho no outro cara. O que não deixa de ser algo... Tão bizarro quanto tão bizarro, ser. Exato. Pô, então, eu achando isso, que o corrente de Andrômeda lá... Porra, aqueles caras são machões, cara, hoje em dia. E é uma gemessão nesses desenhos, nessas paradas todas, é, né? É só isso, cara. Não, tem umas coisas que indiquiram mesmo, sabe por quê? Uma vez eu tava de manhã cedo, eu tinha dormido com a televisão ligada no SBT e acordei e tava passando desenho 9 horas da manhã. Era uma porra de um desenho de umas fadinhas. Eu não sei qual é o desenho, eu sei que a fadinha estava ajoelhada, com a perna aberta e dava para ver os lábios! Que isso? Da porra da fadinha. Como assim? Meu amigo, imagina isso de manhã. Eu falei, caralho. Se eu tenho uma. Eu tenho um filho, uma filha. Um filho, tudo bem, né? Mas uma filha. Você tem certeza que tava no SBT, cara? Tá explicando o que é otaku. Temos muitos filmes sobre nerd, nem tanto quanto deveria, mas temos, né? A Vingança dos Nerds deve ser lembrado sempre, 1984, um filme ruim. Mas olha só, daí que veio o Lambda, Lambda, Lambda, rapaz. É verdade. Mas era Tri-Lambda, não era? Não, era o Lambda, Lambda, Lambda, ele falava, pra abreviar, eles chamavam... Falavam Tri-Lambda. É isso mesmo. É, uns aos outros, eles se referem como Tri-Lambda. Sim, pra encurtar. Mas quando eles vão se apresentar, porque assim, uma das irmandades é Alfa Beta, outra isso. É o Delta, não sei o quê. E eles falam... Não, nós somos os Lambda, Lambda, Lambda do Colégio Adams. Exatamente. Sim, sim. Mas antes da Vingança do Nerd, já tinha um filme sobre nerds? 1962, cara. O Professor Aloprado, olha aí. Lembra? Jerry Lewis, não é o Ed Murphy, não. Jerry Lewis era mega uber nerd, né, cara? E aí ele virava, né, gostosão, fodão, quando tomava fórmula. Não sei, hein? Será que é? É, sim. Era um cientista. Não era nerd, ele era um cientista. Era, mas era um cientista todo nerd, com cabelo lambido, óculos, roupão, pega ninguém, exato. É, exatamente, com aquele perfil de fora do contexto social padrão, né, cara? Que torna nerd. Let's get those nerds! Nerds! Nerds! Tron, mega filme nerd, 1982. Tron era sinistro até de entender, de acompanhar. Não era fácil de acompanhar Tron, não. Pô, não, calma aí. Eu tava vendo uma matéria que falaram que o que estragou Tron foi ele ter sido produzido pela Disney. Ué, mas é um filme infantil, eu vi com... Exatamente, porque o roteiro original do Tron era um roteiro mais sério. Ah, então, paradas mais bizarras, tinha mortes, tinha... É, porque Tron é bem sem pé nem cabeça, cara. Ué, o cara entra dentro do computador e joga, cara. Aquelas motos são espetaculares. Vamos pensar, ele criou meio que o Matrix ali. Que ele se conectava e entrava com a mente dele no computador. Aquele negócio das motos, lembra? As motinhas que faziam aquelas paredes atrás? Uhum. Aquilo era aquele maldito jogo da minhoca que deixava um rastro, era um pixel quadrado gigante, né? E aí, quando o cara entrava dentro do computador, não era pixel, era a moto irada, foda. Isso alimentou a nossa imaginação, cara. Era muito bom. Esse foi o primeiro filme a ser utilizado computação gráfica. Primeiro filme na história a ter computação gráfica. É mesmo? É, primeiro filme na história a ter computação gráfica. Fala mais uma vez. Muito bom, eu adorava as motinhas. Azaghal, você não queria ter uma motinha que faz parede? Não. Let's get those nerds! Nerds! Nerds! Jogos de guerra, War Game. Era o Spiller e os macacos, não era? Não, maluco! Não, tá maluco. Esse era projeto macaco. Esse é projeto é outro. Macacos. Ah, não, é. O jogo de guerra é o que ele jogava videogame e ia contratado pra fazer uma estratégia militar lá qualquer. Nossa, lá. Cara. Caraca. Ele acessa sem querer, tipo, ele conecta o computador dele à internet, né? Tipo, tentando localizar a empresa que fabrica um jogo que vai sair. Só que aí acaba ligando pra uma instalação secreta do governo e o computador... Que instalação secreta era lá o... Pentágono? O Pentágono na parada. Ele acaba envolvido numa guerra mesmo. Mas ele acessa um mega computador do Pentágono, não é? Como é que era o nome do computador? Ele entra no computador do Pentágono e acessa esse computador que vai automatizar todo o sistema de lançamento de mísseis. E aí ele passa a jogar um jogo com o computador, só que ele desconecta antes do jogo continuar. Só que o computador, ele continua no processo do jogo. E o jogo que ele tinha escolhido pra jogar era Guerra Termonuclear. Olha isso, que bom. Aí o exército prende o garoto, o que você fez? Fudeu, vai destruir o mundo. Aí vão atrás do cara que criou o jogo, que virou um eremita, o cara... No final ele joga o jogo da velha e resolve tudo. Academia de Gênios, Val Kilmer. A gente falou desse em outro Nerdcast, né? Falou, é o negócio das pipocas, né? Das pipocas, sim. É muito bom. Exato. Nessa época tem o que eu já falei, que foi uma das minhas influências, foi Ghostbusters, né, cara? O Egon e aquela outra galera que era o super nerd, que geraram o... Tiveram uma ideia nerd pra cacete. Os nerds, né? Os nerds eram o Egon e o Ray. O Pete era o nerd malandrão. Era o... Exato. E outro foi contratado, né, cara? Estagiário. É, verdade. Isso. Mas eles eram muito nerds, né, cara? Total. É verdade. Mulher Nota 1000 também, dois mega nerds, querendo criar uma mulher pro computador, na época que a gente acreditava que isso era remotamente possível, né? É um filme muito maneiro. Diga-se pra ser a mulher Nota 1000. É, a regra dos 15 anos, por favor. É muito maneiro na época. Ele vale porque ainda tem aquela Lebrock bonita, então ele ainda tá valendo alguma coisa. E aí tem outros, tem Namorada de Aluguel, que a gente falou no Nerdcast Sessão da Tarde também. Tem Hackers, com Angelina Jolie, horrível. Eu não lembro desse, não. Muito ruim. O vilão é tão escroto. Ele é o hacker malandrão, né? E ele anda de skate na empresa dele. Ah, eu tô cansado. Porque ele é malandro. Let's get those nerds! Nerds! Nerds! Barrados no shopping, Kevin Smith, por que não? Não, antes de Barrados no Shopping, o balconista, né? Mas é mais nerd do que Barrados no Shopping? Porra! Não lembra da cena clássica que o cara chega e fala sobre a construção da Estrela da Morte? Ah, sim, mano. O cara fala assim, se eles destruíram e a Estrela da Morte ainda estava sendo construída, um monte de operário foi morto, né? Que não tinha nada a ver, eram inocentes. Aí um velho chega assim, não, eu discordo. Eu fui chamado pra trabalhar numa casa como pedreiro e eu descobri que a casa era de um mafioso. E aí eu quis trabalhar, passei... Passei o serviço para um colega meu. No dia seguinte, metralharam a casa e o amigo meu foi metralhado. Ele sabia que era de mafioso, então ele não era inocente. Caraca. Caraca. O cara ficou falando horas e horas sobre Star Wars. É, os filmes do Kevin Smith sempre rolam, né, um pensamento Star Wars em alguma parte, né? Let's get those nerds! Nerds! Nerds! Como Irritar Seu Chefe é um filme de nerd? O cara não era um meio nerd? Tem vários nerds. Peraí, qual filme é esse? Office Space. Ah, tá. Porque tem um filme também que é Como Irritar Seu Chefe, com a Dolly Parton. Mas é não, Como não. Matar Seu Chefe. Ah, Como Matar, não é irritar. Não, esse é bom. Ele tem vários nerds. Tem o cara do grampeador, que é Uber. Ah, esse filme é ótimo. Bom, inclusive, ele passa, a cena ele passa... que eles espancam a impressora é excelente. Porra, muito bom. Isso é muito nerd, né, cara? Eles levam a impressora pro terreno baldio, na porta-mala do Carros, né? É a história de Michael Bolton. É muito bom, cara. Cara do Michael Bolton, é muito bom. O filme já começa espetacular, o nerdão tá no engarrafamento ouvindo um daqueles raps. Ah, é muito bom. Altíssimo, cara. De janela aberta e cantando, junto moda foca nessa cast. Vem um negão andando pela rua. Aí ele vai, abaixa o som e fecha o vidro todo comigo. Cara, é muito escroto. Ah, em 2003 teve o anti-herói americano, American Splendor, que é um filme sobre um mega nerd, biografia do Harvey Packard, muito bom. E é, era um cara que... cara, assim, trabalhava no almoxarifado de hospital, sabe? E ele começou a escrever uma história em quadrinhos sobre a vida de merda dele, sabe? E virou um grande sucesso no universo de quadrinhos underground, sabe? Foi um mega sucesso. O cara ganhou um filme, né, pra ele, né? O cara ia no David Letterman toda hora e falava o que ele pensava, não tava nem aí, que ele tava na TV e tal. Até brigou com o Letterman no ar. Porque o cara era muito louco, muito louco. E o filme é muito bom, cara. E ele tem um amigo ultra nerd, mas daqueles... pior do que aquele cara do grampeador, do Office Space, que, com voz estranha, né? O cara gordinho, de óculos, cabelo pro lado, calça no peito. É uma amálgama do Jovem Nerd, né? Do site. Ele fala como o Blue Hand, se veste como João Paulo. Tá bom. Você acha que o ator do filme tá exagerando, né, pra criar um papel. Aí no final do filme tu vê o cara de verdade, maluco. Tu não acredita. Let's get those nerds! Nerds! Nerds! Napoleon Dynamite. Napoleon Dynamite. Excelente filme. Que foi um super nerd. Inclusive gerou um merchandising fantástico, cara. A quantidade de gente vestindo a camisa Vote for Pedro por aqui pra Estados Unidos foi gigantesca, cara. Você encontrava com várias pessoas, você não ia num shopping assim, você encontrava com várias pessoas usando a camisa Vote for Pedro. Ah, e é bom que não é só ele esquisito, né? Todos os personagens em volta são ultra bizarros. É muito bom. E o filme é engraçado, o filme é bem engraçado. Let's get those nerds! Nerds! Nerds! Outro filme que a gente não pode esquecer, Jovem Nerd, é o Virgem de 40 Anos. Ah, sensacional! Muito, cara. Virgem de 40 Anos, esse é foda. Esse é nerd. Não, é esse Virgem de 40 Anos é o true nerd, cara. Exatamente. Colecionador de action figures dentro das embalagens. Cara. É, que se você for ver, os caras do Vingança... os caras do Vingança do Nerd, todos eles se deram bem na faculdade. Ainda na faculdade, todos eles se deram bem. É verdade. Pois é. Esse Paulo do Dead ficou com aquela loirinha que fez Melrose, né? Caraca. É verdade. Esse filme Trocando as Bolas 2, qual é o nome? Se Eu Fosse Você 2. O Homem Urso e da Mulher Sem Dente. Que isso? Que gengiba, cara. Gengiba. Uma gengiba muito grande, cara. Aquilo não é uma gengiba, cara. Aquilo é uma gengiba de tão grande que é. Ah, agora... filme? Agora, não, filho. Esse filme copia uma cena do Virgem de 40 Anos. Verdade. A depilação do Tony Ramos. É, mas é porque a depilação do Tony Ramos é um evento, né, cara? Nós temos participantes do Nerdcast que estão nesta meta, né, Azaghal? Qual meta? Depilação? É, Caquinho, é isso aí, meu. Poder sacrifício humano aos 40 anos. American Pie. Mais ou menos, né? O principal, né? Ele é um nerd. Jason Biggs, ele é um nerd. Ele é nerd, ele é bem nerd, né, cara? É um loser, né? Quase. Nerd loser. O que fica com a mãe do Stifler. Eu acho mais nerd do que ele. Ah, sim, o Pint. É, mas ele é mais zen do que nerd. É, isso no segundo filme. No primeiro filme ele é mais nerd. Lembrei de um filme também que tem uns nerds muito nerds. É um que a vizinha é uma prostituta. Aí tem um cara que parece o Pedro Poleto. Essa filha de Jack Brown, é o nome desse filme. Ah, é minha vizinha. Vizinha é. Gostosa. Qualquer porra assim, minha vizinha do barulho, vizinha qualquer coisa. Vizinha em Palm Springs. Show de vizinha. O de virgem tem, cara, também aquele último americano virgem. O cara também era nerd. Não, esses caras são idiotas só. Os caras não são nerds, são idiotas. Let's get those nerds! Nerd! Nerd! Um que é também foda, tão foda quanto o virgem de 40 anos, Superbad. Muito bom. Cara, esse filme é muito engraçado, cara. Eu fiquei chorável nessa merda. É um daqueles filmes que o objetivo é escrotizar, né, cara? Ele escrotiza ao máximo tudo. Não, cara, e o ator principal, que também faz Juno, é daquele jeito, cara. Ele é realmente um nerd desanimado, né? O McLovin? Não, o McLovin é o porra, cara. McLovin é o sonho de todo nerd, cara. O McLovin, cara, é o Blue Hand mais descolado. Olha que o Blue Hand tem histórias descoladas, hein? Porra, cara, eu conheço histórias do Blue Hand que até eu duvido. É inacreditável, mas vamos deixar pra ele contar aqui um dia. Agora, tem o personagem principal, o magro, mais alto, que ia de quarto com o McLovin na faculdade, que é amigo do gordinho. Esse cara, ele, no Juno, é igual um personagem, mesma coisa. É meio Jovem Nerd é meio assim, desanimado. Desanimado? Eu sou desanimado. Quando acontece alguma coisa que ele não gosta, o que, assim, sabe? Site de Jovem Nerd caiu. Ele faz uma cara. A voz e a cara, é um conjunto, né? Ele liga pro Alec pra falar que o site caiu e que ele precisa de ajuda. E ele faz a voz, e aí eu tô vendo a cara dele, corresponde à voz, que nós denominamos que é o momento Pokémon fudido. E a cara... Os olhos descem, cara. Ele se transforma, cara. Mas é muito desanimador quando seu site sai do ar, cara. É muito... Pokémon, cara. É um Pokémon fudido. Eu não conheço o Jovem Nerd tão bem assim, mas ele parece animado quando ele tá gravando o Nerdcast. Ah, é só nessa hora que eu ligo o rabo na tomada, cara. Que depois... É, parece. Eu percebi a animação dele quando ele gravou o Papai Noel dos Correios. Então, mas ele tá ligado junto com o pisca-pisca da árvore, cara. Começou, todo mundo pra cima de mim. Que pariu. Let's get those nerds! Nerd! Nerd! Cable Guy. Ele é nerd. É, ele é um nerd freak, né, cara? Nerd extremamente concentrado em uma coisa, né, que era TV. Citação do Jornada nas Estrelas, Spock versus Kirk, foi sensacional. Piada assim. Só pra nerd, né, cara? O cara puxou um episódio da série clássica lá, perdido no fundo do baú, e ele cantando... Ó, é importante citar também, antes de você falar o último filme, o último filme que não vai ser o último, vão ter milhares depois por e-mail, mas aquele George Lucas in Love. Esse filme, ele é sobre o nerd, que é o George Lucas. É muito legal, cara. É, bem legal. E esse você pode procurar aí no YouTube que você acha. Isso, George Lucas in Love. É um bom filme de nerd. Isso mostra uma paródia com o Shakespeare apaixonado lá. Isso. Muito bom. O George Lucas na faculdade recebendo estímulos de todos os lados, né, de Star Wars. Ah, tá estimulado, porque é meio assim mesmo, né, o nerd fica comparando as coisas e transformando elas pro... É, muito legal. E por último, Fanboys, depois de muita controvérsia, vai sair, os fãs que querem ver episódio 1 e vão até o Rancho Skywalker para roubar o filme. O filme quase não saiu e acho que depois eles conseguiram mais dinheiro e conseguiram William Shatner pra participar, alguma história assim. Não, mas... eles tiveram até a história do filme, que não tava sendo aceita a história do filme. Ah, tá. O motivo pelo qual eles iam roubar o filme, que era que um amigo tava morrendo de câncer, e eles queriam que o cara visse o filme antes de morrer. Os estúdios, as distribuidoras não aceitavam isso. Eles tiveram que tirar isso. Não, eles só vão lá por zoação mesmo. Eles não vão mais salvo por causa de um amigo que vai morrer. Eles achavam que era muito pesado a coisa do amigo. aqui. É. Mas então, eu acho que vai ser divertido, assim. Um filme pra nerd mesmo, né, cara? Sobre Star Wars. Tem um grande atrativo no filme, fora toda a história, né? Que é a Kristen Bell vestindo o biquíni dourado. Ah, excelente! Claro. Muito bom. Se o Caquinho conseguiu, né? Tá num filme com 6 mulheres nuas, né, cara? Significa que podemos ter Kristen Bell em um filme de nerd. Que uma coisa tem a ver com a outra? Na TV temos Heroes. É, tem o Hero, né? O Hero é nerd, mas só isso, né? É, pois é. Pra TV, você quer falar na mesma linha do que a gente tava falando do cinema, de coisas com personagens nerds ou coisa de interesse, né? Não. De interesse não dá, porque vai muito longe. É, porra. Porque o interesse vai muito longe. Um seriado que tinha um nerd, cara, era o Voyager. Ah, o garotinho Wally. É, cara, ele é um nerd. Era um nerd estudioso, né, digamos. Cara, é como se o cara do Void tivesse caído no apartamento do Blue Hand em 1980. Sim. Ele sabia tudo, né? Sabia, ajudava pra caramba o cara lá. Ajudava? Pô, se não fosse aquele moleque, o cara tava muito fudido, cara. Mais do que já tava. Mais que o Pokémon? Você lembra por que que era proibido ele ir em datas acima de 1980? Na verdade, ele não conseguia controlar... Não, presta atenção, Carlos. Eu vi essa série 1000 vezes. Os 5 episódios que passavam no SBT. O Omnitrix do pirata lá tava quebrado. Então ele não controlava a época. O garoto queria levar o garoto de volta pra casa, pra 1980, e o garoto queria voltar pra casa. Mas ele não tinha controle. Ele apertava o botão e seja o que Deus quiser. Mas era só abaixo de 1980. O negócio não ia pro futuro, é isso que você tá falando? Não ia pro futuro. É muito doido isso, né, cara? Porque, assim, teoricamente, tudo na série é passado, né? Até 2029, sei lá, é passado, né? Dependendo. Assim, pra um viajante do tempo, tudo pode ser passado, claro. Mas parece que 1980 não era passado. Acho que ele trabalhava na divisão que era, de, sei lá, até 1960. Não. Claro que não. E eu acho que ele ter caído em 1980 no apartamento do moleque, do Wally, foi um defeito inicial da parada. Foi a primeira pifada que deu. Isso. Pifou ali e depois descaralhou. Mas é uma loucura cair em qualquer época e o Omnitrix piscava a luzinha vermelha pra dizer que tinha alguma coisa errada, né, com a história. E sempre piscava. Sempre. Nunca teve episódio que ele... Ah, chegamos aqui, tá tudo certo, vambora. Não. Então, sempre tinha alguma coisa fudendo a história que eles tinham que consertar, né? Agora, você imagina, se você juntar todos esses momentos Omnitrix vermelho, quem é que fudeu tanta história? A história tá toda fudida, né, cara? Ah, mas são os outros filmes todos, cara. É De Volta pro Futuro, tá todo mundo bacalhando a história. Esses caras só estão consertando. Let's get those nerds! Nerds! A gente teve aqueles reality shows malucos do Stan Lee lá, aquele Who Wants to Be a Superhero, lembra? Muito que bizarro. É de tudo, né? De nerd até gostosa que queria aparecer. Se você puxar pras antigas, uma série que tem um nerd como protagonista de TV, super-herói americano. Aquele cara era bem nerd, cara. Muito bom. Ele perde o manual, né? Mas ele era bem nerd, aquele malandro. É verdade, muito bom. Outro reality show, As Gostosas e os Geeks, ainda passa aqui no Brasil e tudo, na TV a cabo. Beauty and the Geeks. The Beauty and the Geeks, né? Que eles pegam gostosos. É muito engraçado, é bem engraçado. É muito fake aquilo, velho. É fake, mas tem até as paradas engraçadas. Esses programas, eles ganham pelo bizarro, né? Que eles botam aqueles nerds bizarros, que são geeks, né? Aqueles são os caras do MIT, né? O cara... Engenheiro eletrônico, o cacete. Só teve um maluco lá que era mestre de RPG que aparecia. Todo mundo era... era dele. Todo mundo era estudante de biotecnologia, estudante de matemática avançada e outro mestre de RPG. E o pior é que rolava, tipo, dos caras pegarem mulher na casa. Isso é que era o pior. Mais bizarro. É, mas aí não, cara. Aí tudo tem roteiro, cara. Eu não acredito em nada dessas porras, cara. Pra mim, todo esse tipo de programa tem roteiro, cara. Ah, alguma coisa. Tem duas outras séries também, que é o de IT Crowd, IT que é o pessoal Crowd. Bem nerd. IT Crowd é inglês, não é? É, que é com o pessoal de suporte. É a galera de EI, né? Exato. O cara já atende o telefone falando, já tentou desligar e ligar. E tem uma outra série que eu acho que tá fazendo um sucesso, né? Que é o Chuck. Chuck é um cara que se une com era um boneco, era um boneco, e aí o cara morreu, hein? Conheço, eu vi isso aí. Chuck. Esse é o noiva do Chuck. Noiva do Chuck também teve depois. Esse Chuck é o cara que vira agente secreto, né? Que o é, ele é um nerd que trabalha com um agente secreto e tal. Tem um outro também, de um cara que trabalha com o FBI, que é o Numbers, que é um professor de matemática, bem nerd, que ele desvenda os crimes fazendo conta, fazendo progressões geométricas, fazendo estatística, fazendo paradas assim, mas o cara é bem nerd. A Bones era bem nerd. É verdade. Ah, mas aí tem o Angel, cara, não dá. Não, mas o X-Files, eles eram nerds também, não deixa de ser. Sim. Se você pensar assim, CSI, o pessoal do CSI. Ah, mas aí você vai dizer que todo cientista é um nerd. Crimson é totalmente nerd. Aquele cara que faz o papel do Hélio de la Penha, CSI Las Vegas, ele não é nerd. Não, ele não, o Crimson é. O principal, né, o chefão, ele é nerd. Ele é totalmente. Let's get those nerds! Nerd! Mas temos que falar aqui do que interessa neste Nerdcast, patrocinado, inclusive. Pra te falar da onde foi que eu tirei o Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto e Spock, tá aí. É Big Bang Theory, rapaz. O primeiro sitcom sobre os nerds, cara. Olha só. Bonito, focado, né? Totalmente em quatro em nerds. Totalmente. São todos nerds e uma gostosa, né? Porque tem que ter, né? Os opostos. Cara, é uma surpresa agradável pro mundo nerd, o Big Bang Theory. Né? É divertido. Mas é bom. É bom, cara. Muito... O Big Bang tem, inclusive, consultoria do professor David Salzberg, que é professor de física e astronomia na Universidade da Califórnia. Ele é o cara que faz essa consultoria no roteiro, o cara que não entra o Sheldon falando termos ultra científicos e técnicos e tal. O negócio tem consultoria real, né, de pessoas. Mas quem é o Sheldon? Sheldon é aquele magrinho que é o totalmente antissocial, tipo... É o principal. O principal é o Leonard e o Sheldon. O Leonard é o nerd que tem mais noção do mundo real. O Sheldon é aquele que, não sei, eu vi um episódio que ele tava... Que ele chegou... Entra, sente-se. Ele, não sei se eu devo sentar. Acho que vou sentar. Aí ele senta. Aí não, aqui não, porque bate sol. Exatamente isso. Aí ele senta. Não, aqui não, porque eu acho que vou ficar com dor nas costas, porque é muito fofo o estofado. Cara, é assim, esse mesmo, cara. Cara, esse tá nervoso. O Sheldon é genial, cara. Ele que meio que se tornou o principal da série agora. Cara, teve uma festa de Halloween, cara, que ele foi fantasiado de efeito Doppler, cara. Cara, a fantasia dele era uma roupa preta com linhas fininhas que iam ficando mais grossas, cara. Que ridículo. Que pariu, cara. Aí... Seu contraste absoluto com o cara que eu fui naquelas telefantas que foi vestido de OB. Absoluto, né, cara? Que horror. Mas é muito bom que as pessoas perguntam de que você tá fantasiado ali. Eu vou dar uma dica. É muito nerd, cara. Isso é muito bom. Quem não é nerd não entende essa piada. E eles não explicam. Eles vão explicar o que é o efeito Doppler, né? Por isso que é esse que é o valor da série para os nerds. Nesse episódio também, os outros três acabam indo com a mesma fantasia. Aparecem no apartamento fantasiados os três de Flash. Ah, sim. Não, é. Depois eles mudam as fantasias. Depois eles vão mudar, mas eles têm a ideia. Bom, nós podemos ir os três com a mesma fantasia. Um sempre fica atrás do outro e vai parecer que nós estamos andando muito rápido. Oh, e é legal, tem um site que vende só as camisas que o Sheldon usa, que são ultra nerds, geeks e tal. Tem coisa. Eles misturam muito o geek, que é o nerd técnico, né? Que todos os quatro nerds, personagens, né? O Sheldon, o Leonard, o Wallowitz e o Rajis, que é o indiano, eles são engenheiros, os caras são mega crânios, né? E normalmente esse tipo de geek não gosta de Star Wars, quadrinhos, mas eles misturam, né? Eles gostam de tudo, né? Pra atingir todas as proporções de de piadas que pode ter do universo nerd. Então eles falam dos seus anéis, falam de quadrinhos, o Sheldon abre a carteira e ele tem que botar uma coisa nova na carteira, só que ele tem que tirar um cartãozinho dele de membro da Liga da Justiça, honorário da Liga da Justiça, né? Tem um dos melhores episódios que eu vi até agora é o que a Penny, que é a garota, ela tem que dar um presente pro Sheldon. A gostosa. É, a gostosa. Ah, ela tem que dar um presente. A vizinha deles, né? Porque aí ele fala, não, eu tenho que comprar um presente pra ela também, né? Ela vai me dar um presente, eu tenho que comprar um presente pra ela. Então ele compra, tipo, umas 50 cestas de presentes, cestas com várias coisas, de valores diferentes, pra tentar estipular e chegar no mesmo valor do presente que ela vai dar, que ela vai dar pra ele. Né? Aí ela chega pra dar o presente pra ele, ela dá pra ele uma toalha utilizada pelo Leonardo Nimoy e autografada. Ele entra num desespero, ele treme, chora, aí ele corre pra dentro do quarto, onde ele guardou todas as cestas pra tentar pegar uma que tivesse no valor adequado, pega todas as cestas, leva pra ela e fala, olha, não se preocupa que eu vou trazer mais coisa. Ah, que ele tá tentando igualar o valor. O valor da toalha, de um guardanapo. Trafado pelo Spock. Pelo Só que Leonardo. Na série isso é engraçado, sabe? Não leve um caquinho. Porra, tem a reação do cara que é foda. Tem a reação dele. Mas não tem como eu reproduzir a reação dele. Porra. Let's get those nerds! Nerds! Essa Penny, ela dá mole pra esse Leonardo, não dá? Ah, ele fica no amor platônico querendo pegar. Ah, ele pegou ela já. É, então, eu fico nervoso com isso. Por quê? Juro por Deus, não pode. Se coloca na situação, quando você era não pegava ninguém e tinha aquela gostosa, isso? Não, pelo contrário. Acho que não é por esse lado. Não, não é por esse lado não, cara. Por quê? Por quê? Porque ela é boa demais pra ele. Ele é inteligente, cara. Ah, vai se fuder. Que mundo você vive, seu merda. A parada tão longa quanto ela dura um encontro e depois ela não fica mais com ele. Vamos ser amigos. Tem episódio que eles começam jogando World of Warcraft, todos no laptop, né? E aí eles estão fazendo aquela jogada em conjunto, falando vai pra aqui, tá, não sei o que, e de repente os caras conseguem pegar a espada mágica, a espada de Azeroth. Aí o cara grita, I am the Swordmaster of Azeroth. É muito escroto. Aí ele, cara, sai do jogo imediatamente e vende no eBay essa porra. Aí, ninguém tem que pensar. Que pariu. Mas acabou. Caquinho, assume, Caquinho, vai. Mas ele vendeu o quê no eBay? A espada que ele pegou na porra do jogo. Que tristeza, cara. Não, agora termina. Cara, ele não acredita que você tá vendendo a espada na porra do eBay, não sei o que, às vezes você conseguiu tanto tão difícil. Aí de repente o outro cara grita, I am the Sword Master of Azeroth, entendeu? O cara comprou a espada no eBay do cara que tava do lado dele. Cara, é engraçadaço mesmo. Pede pro Caquinho contar. Tô falando de eBay, de cara vender a espada no eBay. Eu conheço um cara também, mega nerd, que trabalhou comigo numa agência. O cara tava tão fanático por comprar coisas no eBay que ele comprou uma tábua de Ouija, cara. Que? Uma tábua de Ouija. Ele comprou. Que isso? Isso vende em qualquer lugar, cara. Ah, na época não vendia, pô. Que é isso? Tábua de Ouija? É, cara. Não, você nunca fez brincadeira do copo? É a famosa brincadeira do copo. Que tá tem bom. Uns malandros que resolveram comercializar o tipo de tabuleiro, entendeu? Não, peraí. Nos Estados Unidos nunca teve brincadeira do copo. Sempre teve a tábua de Ouija. É, exatamente. Mas não tô falando pro Brasil, porque ele não sabia o que, que era por esse nome. Isso. Mas nada mais era que a brincadeira do copo, que a gente toscamente botava, assim, as letrinhas, cortava as letrinhas no papel e espalhava pela parada. E tinha sempre o filho da puta que empurrava um copo, né? Empurrava não, cara. Não empurrava não, cara. Empurrava não. A parada é força da mente total, cara. Pô, tô te falando porque teve uma época que, cara, eu fazia isso direto. Ó, inclusive, invadiu o cemitério de Teresópolis às 2 da manhã pra fazer dentro no cemitério, cara, em cima. Ah, com teus amigos Ghostbusters. Exatamente. Era sinistro. Tu parou de desenvolver esse negócio por quê, cara? Porque encheu o saco, cara. Você, ah, meu irmão, tu não viu possibilidade. Tu com 15 anos, com esse poder todo que tu tinha. 15 anos, com esse poder todo que tu tinha, não tinha uma mina que ficasse de mini saia na tua frente. É verdade. Este Nerdcast foi um oferecimento de The Big Bang Theory. Assista a segunda temporada todas as terças, às 8 horas, na Warner Channel.